A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Então vamos lá, eu quero que todos vocês fiquem de joelhos, com a cabeça baixada, pois nós vamos fazer uma reverência à coisa mais importante da nossa vida infanto-juvenil. Todo mundo já curvado? Então rendam graças ao oráculo das nossas infâncias, a sagrada televisão. Muitos de nós podemos até torcer o nariz hoje pra TV, né? Dizendo que só passa coisa ruim, do calibre de mulheres ricas ou outras porcarias como essa. Mas em nossas tenras idades, a TV era um deus, né? Que ficava em um altar ali na sala, do lado das garrafas de uísque e das fotos de vó falecida. Até o final da década de 80, grande parte das cidades no Brasil tinham apenas alguns canais em VHF, que iam do 2 ao 13, né? Eu não entendia por que não tinha o canal 1. Você falou em garrafa de uísque, me lembrou das novelas da década de 80, que onde as pessoas fumavam e enchiam a cara de uísque, que sempre era uma garrafa, parecia a garrafa de perfume da Avon, isso, né? De pico de jaca, pico, né? Pico de jaca. É. E eu tinha uma vontade de tomar um uísque daquele. Uiscão daquele, isso, no copo da Avon. 7 anos de idade. No Brasil, a gente tinha pouquíssimos canais de VHF, que é do 2 e 3. Como eu disse, eu não entendia muito bem porque não tinha o canal 1, não tinha o canal 3, é. O 6, nunca eu tive um canal 6. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, o canal 6 eu acho que é ocupado. Em São Paulo, nunca foi. Verdade. E depois disso apareceram os canais de UHF, né? A MTV, por exemplo. Mas você se lembra qual foi o primeiro canal de UHF que apareceu, Walter? Não me lembro. TV Jovem Pan, canal 16. Na verdade, surgiu um antes, um teste, que era a ESPN. Vejam vocês. É mesmo. A ESPN surgiu em UHF. Cara, estamos falando de exatamente muito tempo atrás. Legal que naquela época o que chegava de informação pra gente era que lá nos Estados Unidos tinha um serviço de TV entregue pelos ETs, né, pra gente, em troca de alguma virgem norueguesa, que transmitia via cabo 24 horas por dia maravilhosos filmes recém-lançados em centenas de canais com qualidade de cinema, sem comerciais. E com certeza toparíamos entregar nossos corpos numa noite de amor com um centauro senegalês pra queimarmos as nossas retinas em frente a uma TV a cabo. Acabo de comprar uma TV a cabo. Acabo de entrar pra solidão a cabo. Sabe que naquela época eu tinha a TV a cabo, mas era aquele plano bem basicão, né? Que era tipo um carro popular, né? Vidro a manivela, a direção era dura, que você precisava de feijão pra conseguir dobrar a esquerda ou dobrar a direita. Não vinha tapete, retrovisor só do lado esquerdo e o que se ralava de carro do lado direito. Pra estacionar. Pior que não tinha nenhum canal adulto, que hoje é a festa da gurizada, né? Ou seja, a putaria não fazia parte daquele pacotão básico da TV a cabo. Só que o canal que rolava, a cachorrada toda, carregava com umas imagens muito estranhas, assim, rolava os gemidos, mas não dava pra ver nada que tava acontecendo ali, né? É, se você não pagasse, né, você não conseguia enxergar nada. É, carro por conta da imaginação do moleque, assim. Porque às vezes dava pra ver ao menos uns movimentos de sobe, desce. Isso aí exercitou tanto a minha imaginação que eu cheguei ao ponto de colocar o áudio desses canais, que dava ali pra ouvir uns gemidos e tal, eu usava como trilha sonora de fundo ali pra ficar vendo revista, né, cara? Mas você levava a TV pro banheiro? O áudio. Você levava o banheiro pra sala? Me lembro como se fosse hoje, Alexandre. É a primeira vez que eu assisti TV por assinatura. Acho que era um sábado de noite, chovia a cântaros. E eu estava em um ponto de ônibus, olha, esperando a bomba, e tava uma tragédia naquele dia, pois a cobertura era pequena e a água, saca quando bate no chão e respinga? Passei muito por isso. E eu lembro também que todo o hemisfério sul da minha calça já tava encharcado. E o ponto ficava em frente a uma padaria que tinha uma TV ligada ali no cabo e tava passando Simpson. Lembro até hoje, primeira coisa que eu vi no cabo. Naquela época já era o Chaves da Fox, né? É, hoje continua. É, passa aquilo lá em looping, não que seja ruim. A Record também, né, aprendeu a receita e fez a mesma coisa com Everybody Hates Chris, né? Que é o Chaves da Record. Nesse dia foi engraçado que aconteceu de tudo. Um ônibus, né, que vinha chegando no ponto, soltou uma das rodas. Malandro, a roda foi pra cima daquela multidão. Da galera. Sério, a roda foi pra cima da multidão. Aquilo é um perigo, né, cara? Que inclusive acertou um tiozinho, pegou meio que no meio do peito dele e jogou ele pra cima de uma parede, cara. Foi um inferno, foi um dos piores sábados da minha vida. Vamos ver primeiro os destaques do mês na programação Sky clicando aqui. Surgem os ícones de vários canais, cada qual... E o que você disse sobre a ideia de que fazíamos, né, da TV a cabo, ela é verdade mesmo. A gente achava que toda a felicidade do universo poderia estuprar as nossas televisões com o cabo divino, né, impregnando aí nas nossas casas com blockbusters e aquela putaria toda. Mas na verdade o que nos aguardavam eram 120 canais, nos quais uns 3 passavam filmes que se repetiam durante dia, noite, semanas, décadas, e um de notícias, né? E 2 ali de desenho animado, outro de documentário, Net Geo. Eu não aguento mais ver aquela moldura amarela. O pior é que é sempre falando sobre ostra, né? As ostras. Ah, é. E as ostras. E os demais se dividiam ali em programas de ginástica, canais de venda de bugiganga, e sem falar que ainda tem os canais com chuviscos, né? Também os de pastores milionários e outros enchedores de linguiça que só servem apenas para fazer brilhar os olhos do imbecil que estava ali comprando. O sujeito que vende, né? Tem que ter uma lábia. Ele tá enfiando goela abaixo, uma outra coisa interessante e um monte de porcaria. Outra instituição que veio junto com a TV por assinatura foi a TV a Gato, né? Ou a GatoNet. Sucesso absoluto. É, pois da noite para o dia os postos começaram a servir de hospedeiros para cabos parasitas, né? Que como orquídeas da pirataria televisiva levava aí aos lares dos ladrões de sinais toda a programação do cabo. E o que é melhor, né? A sensação de estar lesando alguém, que é sempre boa. As pessoas continuam perguntando como as pessoas enviam os textos aí pra gente, de temas que vão rolar, e ficam perguntando se os caras são videntes e blá blá blá. Portanto, fiquem à vontade aí, através do Facebook ou através do Skype, que também são os meios que tanto eu como o Walter utilizamos ali os nossos pessoais. Alguém teve uma ideia de um tema, ou o trem tem uma ideia de história bacana pra falar sobre esse tema. Enfim, fiquem sempre atentos, mandem textos pra gente, quem tiver com vontade de mandar, mas sabe que a gente pode ceifar as suas histórias aí e recontá-las, porque às vezes elas vêm muito grandes, né, Walter? Histórias gigantes. É, e siga-nos no Twitter, a gente em 86, ou também no Facebook, nossa fanpage, dê um curtir lá, a gente em 86. O nosso site está sempre aberto lá para você dar uma sacada nos episódios anteriores. Toda segunda e quinta-feira tem um episódio novo, e tem alguma ideia, mande para falecom@agenteem86. O Alexandre, o ouvinte Chicão, que mora, veja você, na Ilha do Mel. Ah, Ilha do Mel, cara. Esse deve cultuar a erva de Jah. Ilha do Mel. Então, ele disse que morava em São Paulo quando começou a coqueluche da TV a Gato. Ele tratou logo de se jogar na frente de uma Fiorino da TVA pra subornar o funcionário da emissora pra instalar o gato na casa dele. Depois de muito papo, né, o instalador fechou com ele por um valor que hoje daria ali mais ou menos uns R$400. É por aí ainda, hoje. Você sabe? Ouvi falar. Aí diz que já com a TV instalada, todos os canais conectados e a sensação de me dei bem, né? Não saía da cabeça do nosso amigo Chicão. Entre aspas aqui. Qual foi minha surpresa quando um mês depois chegou a fatura da TVA me cobrando um mês de assinatura, a instalação do serviço e o aparelho receptor? O vagabundo do instalador pegou o dinheiro da minha propina, me cadastrou como cliente da TVA e ganhou a comissão da venda. Fez bem, hein, cara? Aí pode me chamar de otário. Então vai, otário. Ô, Chicão, pô, outra história enviada por um ouvinte é o Juarez. Ele diz que em 1999 ele também era cliente da GatoNet. E que certa vez um agente da companhia de TV, mais 2 policiais, foram até a casa dele para saber como ele tinha adquirido o serviço e quem foi o instalador responsável. abre aspas, daí ele fala assim: o pior é que eu mesmo tinha subido no poste e tinha puxado os cabos, mas daí na hora eu inventei um nome qualquer. Muito bom. Pilantra. É, já a ouvinte Renata Leite, ela é de, ela fala que é em Guarulhos também tem muito gato. É, ela disse que em 98 o pai dela subiu em um poste para fazer um gato e tomou um choque que o derrubou, né, obviamente. Ele ficou desmaiado e tivemos que chamar o resgate. Até hoje não nasce pelos nos braços onde ele segurava o alicate. Now I'm creeping, moving closer to its zone.